Caderno de Negócios. Brasília discute novos projetos para a área industrial. As empresas instaladas no país querem expandir seus negócios. Armando dos Santos. Brasília cada vez mais está preocupada com o desenvolvimento das empresas no país. O governo quer discutir com os empresários a qualidade e o preço dos produtos, dos serviços bancários e das telecomunicações. Presidentes de grandes empresas, por outro lado, querem ter melhores condições de produção e de comercialização de seus produtos. Eles estão pedindo ao governo novos programas para criar indústrias longe dos grandes centros. Para eles é importante expandir o mercado, para vender mais. Para o governo interessa investir nas áreas mais pobres.